Vou falar, agora é sério. Eu estava cansado de viver a vida dos outros, os problemas dos outros, as histórias que não eram minhas. A partir de hoje, eu vou viver a minha história, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo. A partir de hoje, eu vou ser eu mesmo, de verdade. Juninho Senna, estou aqui com meus parceiros, Gridnap nos beats, Diego Araújo, todo mundo usando a mente. Saca só. Uma vida sem risco é uma história sem vírgulas. São quadros apagados em obras vivas. Na sua vida você é vítima ou protagonista. Não seja súdito de ideias negativas. Esteja disposto a passar por desconforto. Vamos experimentar um patamar de vida novo. O preço da omissão é mais barato que a ação. Mas cadê os resultados nas mãos? Não abra mão dos seus valores fundamentais. Os hipócritas vivem ilhados em seus currais. Suas palavras são emboscadas mortais. Nas palavras do Senna há livramento e paz. Invente coisas, parceiro, que te botam medo. Traidor é aquele que trai a si mesmo. É fazer o bem para quem nos decepciona. Muitos fracassam porque não querem fazer mudanças. Feliz que usa a mente pra sonhar e não pra sofrer. Eu vim te trazer água, mas só você pode beber. O papel e a caneta, mas só você pode escrever. Então me diz o que você irá fazer. Folha em branco, caneta com várias tintas. Escreva novas histórias no espetáculo da vida. As escolhas trazem frustrações e ganhos. Mudam expectativas, renovam ânimos. Não se avalia ninguém por uma obra isolada, mas pelo conjunto das obras criadas. Saia com garra de um poço de questionamentos. Use a dor como adubo para o crescimento. Se andarmos por caminhos já traçados, só chegaremos a lugares que já foram conquistados. Engoli minha saliva, estendi meu raciocínio. Nunca vi um monumento erguido ao crítico. Mentes aprisionadas, carrascas de si mesmas. Um ser humano sem histórias é um livro sem letras. Não esqueça os elogios e sim as ofensas. Cadáver que nutre bactérias atrai hiena. Feliz quem usa a mente pra sonhar e não pra sofrer. Eu vim te trazer água, mas só você pode beber. O papel e a caneta, mas só você pode escrever. Então me diz o que você irá fazer. Feliz quem usa a mente pra sonhar e não pra sofrer. Eu vim te trazer água, mas só você pode beber. O papel e a caneta, mas só você pode escrever. Então me diz o que você irá fazer.